Eu fui o ódio em pessoa. Mas e daí? Nesse mundo, semear a revolta é muito fácil. O difícil é carregar o peso da safra. A palavra do homem nunca vai e volta vazia. A justiça de Deus nunca tarda e nunca falha. Aí, ladrão, eu aprendi que a arrogância só gera problemas. E por mais que você seja periculoso, a humildade sempre vai ser a arma mais poderosa. Ninguém se engane a si mesmo, pensando ser sábio nesse mundo. Porém, é melhor se fazer de tolo para se tornar um sábio. Não estamos aqui para promover religiosidade. Estamos aqui para passar mensagem positiva para os manos que estão nos barracos, nos cortiços, nas ruas e nos presídios. Porém está escrito: se levantará filho contra os pais, pais contra os filhos, nações contra nações. Mas enquanto não se cumprir a consumação dos séculos, ainda haverá tempo de se arrepender. Os decretos de Deus não contêm falhas. A lei da colheita é: tu colhes o que tu plantas. Cada semente possui 1000 florestas. Sobrevivendo é um tempo de holocausto, usufruindo da verdade, representando o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aê, conceito sagrado está entrando no ar.